descendente livre, herdeiro do soul funk que em Cristo vive, representante original. Ao povo negro eu mando salve, a todos os guerreiros de cor. Eu, negro, black sou. Eu tenho orgulho da minha raça, imagem do Deus Criador. Sou negro, sou livre, louva ao Senhor. Ao povo negro eu mando salve, a todos os guerreiros de cor. Imagem do Deus Criador. Sou negro, sou livre, louvo ao Senhor. Eu não sou escravo de ninguém, pois com sangue Jesus me comprou. Ao meu povo e sou livre, eu sou. Eu sou a imagem do Deus Criador. Sou livre, eu sou. Eu sou black e canto ao meu povo. Ao povo negro eu mando salve, a todos guerreiros de cor. Imagem do Deus Criador. Sou negro, sou livre, louvo ao Senhor. Ao povo negro eu mando salve, a todos os guerreiros de cor. Eu, negro, black sou. Eu tenho orgulho da minha raça, imagem do Deus Criador. Sou negro, sou livre, louvo ao Senhor. Não sou escravo de ninguém, mas com sangue Jesus me comprou. Senhor!